Autorizado pelo Golden 75. Volume 233, começar para o Recife, pelo 28.8, ao término 26.0. 34, 3 da minha, ele colapso 0, vento 04, 0 grau, 059. Decolar 24, chame o controle no 2028, com voo 208, gol azul, cadê 34? 4 2 Salvador, muito bom dia, azul 4234, decolar passou 1500 da PUCA. Azul 4234, bom dia, contato radar, se você é amigo do voo 390, sai da PUCA. 390, PUCA, azul 4234. 4234, autoridade direto, Romeu 709. Rádio 4234, 4435, 125, decimal 45, alcance 126, decimal 85. Tráfego, companhia já passando externo, até a posição. Voo 755, tráfego avistado, sistema 0 livre, autorizado pouso, vento 050 graus, 02 horas. 255, são os 35, eles precisam direito, chama só o 21, décimo rosa. Mantenha a ponta espera. Controle Salvador, é o Passaredo 223, decolado, Arburuno. Passaredo 223, contato Rodando da Toalha, vou para o nível 180, cancele as inscrições da Arburuno. Selado então, subindo 880, cancelado as inscrições, quando possível, controle de elétrico 2223. Após 2010, autorizado elétrico. Após 2000, autorizado elétrico, obrigado, senhor 223. Passaredo 223. O 223, se não possível uma coordenação à proa de Itália com o Aguarde. Eu não sei se eu não sei se não sei se agora nível 165, chama o exercício para ponto 128, decimal 35, alternado 125, decimal 1. Dois, 2, já estamos em identificação, desça para o nível 050 e a Comerina. Sabe para a sua direto de passo, o chamamento 312. Yankee Uniform, adeus para a modificação, deixa o dia da Mediana para o nível 060. Rio 2223, chama agora com 35, frequência 128.8, alterna 126.0. Estaciona 6392, autorizado, eu direto em papel. 9, autorizada linear e decolada para o 0, o vento 040 graus, 06 dois vezes mais, com ajustou o time para o 0, 15. O ajuste Salvador 10015, proteja o voo visual para a zona do MFS, tome a próxima de pouso quando possível. Zona 020, você está no estatório Golfo, mantenha a escuta na frequência de coordenação 123.45 e a frequência de controle para informação de voo. Telemetria 3.2, deixa para 2.6, está livre a final do procedimento, o ajuste 905, cancela as instruções da aposta em campo. Cliente uniforme reduzida velocidade para 2209, é número 2 na aproximação. Copiado, porém, mantém a chegada, aguardando a autorização para pouso no aspecto da parte do cliente uniforme. Passando o Juliette no São Papá, tem código 0122. Zona 79, decolado 06, com controle de Salvador, 120, decimal 80. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3079, nação do 1, passa 1500. 3079, com controle da decolagem, tudo para o amigo 320, via São João. 320, via São João, aguardando quando possível, pode, mas... Aguarde o 3179 e foi justamente com São Leiva após 2007. Queda após 2007, 3179. Este mantém a 4.10 do capitão de risco e anti-uniforme, o ajuste em Salvador no 0.9. O 3.2 está sendo solicitado. Você consegue manter 3.0 até 1? Tem a velocidade e a Comandante Uniform, deixa para 3.2, aguarde a autorização da final do Eletro 3, o ajuste 1095. Completa final do procedimento, chama 2, Salvador, 1-1-8-2-9-9. Salve isso, Yankee Uniforme, autorizada final do Eletro 3, deixa para 2-1-3, reduza para a próxima quatro, informado 5-1-1-3. 2, solo os mosquitos, vai para a direita, solo 0, 2, 1, 9.